Desde o meu site zero. Eu informo agora a operação de valos mínimos com chuva moderada. Comodoro TAM 3520, cruza 240 para 170 com informação Delta. 3520, aciona identificação autorizada à chegada a mar, desça para 3000 pés, ajuste no 020. Autorizado a mar, descendo para 3000 com 1020, paga para o ITAP. Usar ITAP para 3520. É. 3170, autorizada final do procedimento em LS, chave a torre em 1985. 245, uma boa. 895. 1895, obrigado. Boa noite. 3520, desça para 2000 pés, ajuste 1020. Está autorizada a final do procedimento em LS, já quase autorizado. Descer aos 2000, autorizado ILF, informarei estabilizado. Então, 3520. Torre Salvador, boa noite. Bom dia, está 3170, passando em Índia Serra, baixado checado. Está 3170, forma de turbulência moderada, nacional dono zero. Autorizado pouso, pistão a zero. Vento 190 graus, 160 nós, pista molhada. Cliente autorizado pouso, outra 3170. Ano 70, solas 18, direita, 121, decimal 1. 211, 3, 170, bom dia. Paulo Salvador, bom dia, até 3170, Lisona Cisco. Bom dia, 3170, Alfa Juliette, portão 111. Alfa Juliette, 111. O TAM 3520 no ILS da 10. 3520, chame a torre em 1895. Torre 11895, 3520. 9, TAM 3520, passando em Serra, baixado travado. TAM 3520, bom dia, informo turbulência moderada, sinal da 10, pista molhada, vento 190 graus, 14 nós, autorizado, pouso 10. Livre pouso na 10, 3520. 70, por gentileza, há 2 horas atrás a gente teve um reporte de turbulência na final ali, e desde então a gente está atualizando a informação. Agora com o seu pouso, por gentileza, o senhor recebeu também? Afirmativo. Foi de leve a moderado. Ok, obrigado. De nada, pode. O tráfego pouso à frente, reportou turbulência de leve a moderada. 520, sala de 23, direito 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, 3, 5, 2, 1. TAM 3520, bom dia, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03. Comandouro, bom dia, o gol 1192. Prossiga. Autorização 410, Recife. Qual nível? 410. Gente, gol 1192, subida Pucca, transição Arua, guarde cópia. Pucca, Arua, guardando, gol 1192. Gol 1192, pronto, corte. Prossiga, gol 1192. Recife, Serra Brava, Romeu, Foxtrot, autorizado nível 410, via rota do plano de voo. Pista 10, primeira curva esquerda, subida Pucca, transição Aru, 5120, transponder e controle 208. Autorizado Recife, 410, decolando da 10, primeira curva esquerda, Pucca Aru. Transponder 5120, 20, decimal 8, gol 1192. Correto, no 8, time pronto. Chamará. comandor, gol 1192, pronto para o pushback, acionamento, posição 08. Autorizar acionamento, chame táxi, gol 1192. Camará, gol 1192. Pronto para o táxi, 1108 a bordo, autonomia 0327, alternativa Fortaleza. Autorizado, tem um ponto de espera da pista 10 via Índia, torre 1895-1019, voo, voo, voo, 1192. Muito obrigado, pátio Índia 1019, quando lá 1895, voo 1192. Salvador, boa noite, Altair 3520, informação é a Eco e o nível 290 para João Pessoa, está pronto, copo. Salvador, bom dia, voo no 192, pronto, no ponto de espera da 10. Uno 192, bom dia, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento variável 180 graus, 21 nós. Além de decola da 10, gol 1192. Subida Conde, 0260 no transponder, controle 208. Autorizado 190 para João Pessoa, decola da 10 na Conde, para o 17, retido. 208, controle 0260, transponder, 0320. Só confirmando a rota, é Conde, aí DCT Aru, DCT. A possibilidade de fazer um nível 290, porque acredito que essa aerovia seja inferior e deve estar dando uma diferença no nosso plano aí. Então a gente aguarda o nível 290 para ser condenado e possivelmente a rota seja do voo na 7 até Recife. Ciente, sem problema. Dois minutinhos, aguardem. Obrigado, senhor. Uno 192, decolada 51, chame o controle 120 decimal 8, vamos. 208, bom dia. Bom dia, gol 1192, decola Puca Jama. Gol 1192, contato radar, sou 0410, via saída Puca. 410, 1192. Tran 3520, me escuta? Autorizado Salvador João Pessoa, nível 290. Rota Puca, Jamo, Aru, após DCT Romeu Fox 018. Pista 1 a 0, curva esquerda. 5123 no transponder, controle 208. Afirmo, Puka Jamaru após DCT Romeu Fox 018. 3520, autorizado de um táxi. Autorizado de um táxi.